que pra você é ser maduro? O que pra você é ser imaturo? O que pra você é a verdade? Me diga o que pra você é a lealdade? Nossa mente está repleta de situações, diferenças, complicações. O que pra você é saber falar? Me diga o que pra você é saber ensinar? Sempre na razão, não vai aceitar um não. Se a vida é um ensino, qual a sua profissão? Refletiu, ouviu a voz da consciência dizendo que se fingiu? Pois bate no peito, levanta a bandeira. Quando se distrai, já tá pulando a cerca. Fala embaixo, as paredes têm ouvidos. Não mostre seu plano nem pros seus amigos. Um olho tá no peixe, outro tá no gato. Quem enxerga bem nessas horas é estrábico. Fragmentos se juntam e formam pensamentos. Opiniões precoces que mudam com o tempo. A igualdade a você, somente no espelho você vai ter. Ninguém precisa ser igual a você, porque a qualidade está dentro de nós. E a beleza é falsa, tanto quanto a nossa voz. Ser humano é falho, ser humano é falho, ser humano é falho. Ser humano é falho, ser humano é falho, ser humano é falho. E se você é normal, que nós somos então? Se você é normal, que nós somos então? Porque alguns são baixos, alguns são altos, uns são gordos, outros são magros. E se você é normal, que nós somos então? Se você é normal, que nós somos então? Porque alguns são bons, alguns são ruins, uns são pretos, outros são brancos. E se você é normal, que nós somos então? Se você é normal, que nós somos então? Porque uns ganham muito, outros ganham pouco, poucos na boca, há muitos no sufoco. E se você é normal, que nós somos então? E se você é normal, que nós somos então? Ninguém precisa ser igual a você, porque a qualidade está dentro de nós. E a beleza é falsa, tanto quanto a nossa voz. Ser humano é falho, ser humano é falho, ser humano é falho. Ser humano é falho, ser humano é falho, ser humano é falho. Tá na hora da gente enxergar, tomar coragem e poder assimilar. Falando como um ser humano, compreende, católico, misticismo, crente. Falando como um ser humano, na fé, tentando aproximar homem e mulher. Falando como um ser humano, ninguém é o tal, lésbica, simpatizante, homossexual. O que verdadeiramente importa é aquilo que somos. Se nós somos realmente aquilo que pensamos, seu verdadeiro eu reflete em seu exterior. Seja o que for, se é pra seguir, que faça por amor. Ninguém precisa ser igual a você, porque a qualidade está dentro de nós. E a beleza é falsa, tanto quanto a nossa voz. Ser humano é falho, ser humano é falho, ser humano é falho. Ser humano é falho, ser humano é falho, ser humano é falho.